faço, sabe, amor, até mais tarde. E tenho muito sono de manhã. Escuto a correria da cidade que arde e apresso o dia de amanhã. De madrugada a gente ainda se ama e a fábrica começa a buzinar. O trânsito contorna nossa cama, reclama do nosso eterno espreguiçar. No colo da bem-vinda companheira, no corpo do bendito violão, eu faço samba, amor, a noite inteira. Não tenho a quem prestar satisfação. Eu faço samba, amor, até mais tarde. E tenho muito mais o que fazer. Escuto a correria da cidade que alarde. Será que é tão difícil o amanhecer? Não sei se preguiçoso ou se covarde. Debaixo do meu cobertor de lã, eu faço samba, amor, até mais tarde.